Mixtape, Câmara de Gás, Bom Jacinto, Estúdio, Primeiro Esquadrão. Vai na fé, irmão. Só quem tem, vem que vem. E quem faz, corre atrás e mostra o que faz. Só quem tem, vem que vem. E quem faz, corre atrás e mostra o que faz. Tem o dom, vai que vai. Calado já não ficar, razão pra continuar. Sou aqui, sou de pé, não é mané que vai na fé, na rua e pelos bem que eu vou. Com os loucos sei que tô, nesta barca vou que vou. Vou que vou procurar, é poder encontrar. Pronto, tô que tô, neste jogo louco é o rap. Se ligou com os pretos é o rap, na quebrada não é febre. Camisa e veste, só quem tem, vem que vem. E quem faz, corre atrás, mostra o que faz. Tem o dom, vai que vai, é Primeiro Esquadrão. Povo, tá irmão, uma lição, é pra frente na missão. Só pelo certo, junto comigo, não me confundo. Quem sobe no palco, representa pelo certo, fazemos o mundo. É pelo certo, fazemos o mundo. Só quem tem, vem que vem, e quem faz, corre atrás e mostra o que faz. Quem tem, vem que vem, e quem faz, corre atrás e mostra o que faz. Tem o dom, mas que vai. Louco, dá licença, pois na cena é nós de novo. Só dá licença, pois no rap é nós de novo. Digo, abortar missão, desistir, não é a cara. E te digo mais, ó, o rap nunca para. Dá um tempo, faz um corre, agiliza, é a família. Dá um grau, beat louco, novo som, é a quadrilha. No rap, não esquece, Primeiro Esquadrão. Com som que chape vai no ouvido dos irmãos. São vários rimador, vários loucos, sangue bom. Que toda sexta vai na nave e faz um som. Ligado, tão presente, firmes, consciente. Uns caras que entende que o rap é pra frente. Eu vou na humildade porque a pista desliza, nego. Só no sapato eu tô sereno, eu tô na brisa. Não sou mais que ninguém, mas ó, fica ligado, tem que ser de verdade. Senão fica embaçado, louco. Já dei um salve, agora tô saindo fora. Só liga nós a qualquer hora. Liga nós a qualquer hora. Só quem tem, vem que vem. E quem faz, corre atrás e mostra o que faz. Só quem tem, vem que vem. E quem faz, corre atrás e mostra.